confira o ranking dos 10 melhores atletas das Olimpíadas de Pequim de 2008. Em primeiro lugar está o americano Michael Phelps, a estrela dos jogos, que conquistou 8 ouros e bateu 7 recordes mundiais em Pequim. Acabou se tornando o maior nadador de todos os tempos e, sem dúvida, o maior destaque dos Jogos Olímpicos de 2008. Em segundo lugar do ranking está o jamaicano Usain Bolt, o primeiro atleta na história a bater os recordes mundiais de 100 e 200 metros rasos em uma mesma Olimpíada. Tornou-se o maior velocista de todos os tempos após seu ótimo desempenho nos Jogos. A russa bicampeã olímpica bateu seu próprio recorde mundial e levou o ouro olímpico com um salto de 5,5 metros de altura. Este foi o 24º recorde mundial de Zimbaeva. Em quarto lugar, fica Kobe Bryant, que marcou a volta da hegemonia americana no basquete, depois dos fracassos em Atenas e no Mundial de 2006. Em quinto lugar do ranking, fica o ginasta bicampeão mundial que conquistou a primeira colocação no individual geral nos Jogos. Graças a ele, a equipe chinesa também foi ouro na ginástica artística. César Cielo conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil em Pequim e o primeiro ouro da história da natação brasileira. A prova foi os 50 metros livre, na qual o atleta bateu o recorde olímpico. Cielo emocionou o Brasil todo com sua conquista inédita e merece o 6º lugar no ranking dos destaques. Rafael Nadal conquistou o primeiro ouro na modalidade para a Espanha. Após sua vitória em Pequim, foi considerado o novo número 1 do mundo no tênis. O keniano de 21 anos merece entrar no ranking por ser um exemplo de superação. Resistiu ao calor e aos fortes adversários, conquistando o primeiro lugar na maratona, além de bater o recorde olímpico. A jogadora conquistou o ouro ao lado de sua parceira nas areias de Pequim. Foram 7 vitórias e nenhum set perdido. Misty May se destaca pelas inúmeras defesas nas quadras de vôlei de praia. Com a vitória no salto em distância, a brasileira se torna a primeira mulher do país a subir ao lugar mais alto do pódio em esportes individuais. Maureen Maggio mostrou a todos que superou o trauma de 2 anos atrás, quando foi suspensa por doping. Trouxe para o Brasil a 2ª medalha de ouro das Olimpíadas.